do norte, cantador de embolada, entrou no pagode da rapaziada, se isso não tá com nada. Cantou um coco, tirou a moçada toda de jogada, acabou o samba na maior pirraça, e depois entrou no tá fora, veja compadre, mas eu sou Norte. Quando chega devagar, eu piso em qualquer terreiro, compadre baiano, como eu sou, não sou Norte. E quando chega devagar, eu piso em qualquer terreiro, na casa do Mangueirinha, onde fui pagodear, me chegou um otário metido a cantar seu verso imoral. Tirou um verso com a mãe do negão que estava assim do lado, e é o samba acabou num cacete ferrado, o otário todo quebrado. Agora veja como fazer, mas eu sou é, quando chega devagar, eu piso em qualquer terreiro, um padre gordinho, mas olha que eu sou, não sou, não faz. Quando chega devagar, eu piso em qualquer terreiro, para se cantar partido, o talento vem de berço, não é qualquer um que vai brincar nos versos, e por todo respeito, eu vi um cara, toda almofadinha, todo esquema quente, desliza num verso de um samba dolente, quase perdeu a patente, ora veja como fazer, como eu sou, a sua, sua ser. Quando chega devagar, eu piso em qualquer terreiro, com patinetão, mas vai que eu sou, sou. E quando chega devagar, eu piso em qualquer terreiro, com patinetão, olha que eu sou, sou, não sou. E quando chega devagar, alô, já, alô, Teredão, meu irmão. Alô, meu compadre, tá aí? Faz ação da Tereza, como é que ficou, compadre? Foi na mão da Tereza que eu cheguei em casa meia-noite, compadre. Contacto Brasil. Só quem provou é que sabe como é gostoso o tempero de Dona Yaya. Delícia, gente. Tempero que só pelo cheiro faz alucinar. Molhado no seu refogado e no seu paladar, dá água na boca só da gente lembrar, dá água na boca só da gente lembrar, dos mais refinados quitutes aos bons paparutes de carregação, fica tudo cheirando gostoso e mais formoso quando Yaya põe a mão, quando ela faz jus ao canudo que ganhou no estudo de forno e fogão. As panelas, gamelas e tachos tremem em cima e embaixo de satisfação. Só quem provou, só quem provou é que sabe apoio. Como é gostoso o tempero de Dona Yaya. Tempero que só pelo cheiro faz alucinar, molhado no seu refogado e no seu paladar, dá água na boca só da gente lembrar, dá água na gente lembrar. Dos restos mortais do domingo ela faz na segunda uma roupa velha, incrementa toda terça-feira uma tripa lombeira que é uma coisa séria, na quarta é uma sopa de entulho, quinta é sarrapulho e sexta é bacalhau, chega sábado é purê com lingo e aí no domingo é aquele festival. Só quem provou, só quem provou é que sabe como é gostoso o tempero de Dona Yaya. Excelente. Tempero que só pelo cheiro faz alucinar, molhado no seu refogado e no seu paladar, dá água na boca só da gente lembrar, dá água na boca só da gente lembrar. O garfo foi contar pro prato que fez um relato pra colher de pau, que na concha ou na escumadeira essa cozinheira é sobrenatural. Na sua caxanga, na penha, o fogão de lenha só falta falar. Foi pra ela que Ari Barroso compôs o famoso esquindim de Yaya. Só quem provou. Macabrocha bonita cantando e sambando, quem não admira? tirei sem candomblé no seu sapateado. Cabrocha que veio do morro trazer pra cidade o samba rasgado. Uma cabrocha bonita cantando, quem não admira, gingando seu corpo que mesmo a gente espirrando parece mentira. Cabrocha que só fala gíria e tem candomblé no seu sapateado. Cabrocha que veio do morro trazer pra cidade o samba rasgado. Para eu cantar um samba, não precisa orquestração. Gosto mais de um mato e com cavaquinho, um pandeiro, um violão. Ei, uma cabrocha bonita cantando, sambando quem não admira, gingando seu corpo que mesmo a gente espirrando parece mentira. Cabrocha que só fala gíria e tem candomblé no seu sapateado. Cabrocha que veio do morro trazer pra cidade o samba rasgado. Que eu tive que gritar. Uma cabrocha bonita que não admira, xingando seu povo que mesmo a gente espiando parece mentira. Cabrocha que só fala gíria e tem candomblé no seu sapateado. Cabrocha que veio do morro trazer pra cidade o samba rasgado. Rapaziada, pra fazer aquele pagode bonito. Valeu, Mário Sérgio. Toca o tantã aí, sereno. Chega mais aí, Birani. Chegando, tô chegando. Quero ouvir cavaco, quero ouvir banjo, quero ouvir violão.

Pernambuco me deu maracatu, que é o bate virado peito samba. Vem dormente na folha de jambu, pimenteiro enrolando o fuzuê. A calunga enfeitada de bambu, Benedito chegou pra me benzer. Vem comigo dançar maracatu, vem pro samba que o pé não vai doer. Pernambuco me deu maracatu, que é o parque virado feito samba. Vem dormente na folha de jambu, pimenteiro enrolando o fuzuê. A calunga enfeitada de bambu, Benedito chegou pra me vencer. Vem comigo dançar maracatu, vem pro samba que o pé não vai doer. Do minas de Itaúnas, mel com cidreira e mostarda, um gole de Paraty e a roda tá formada. Samba é forte nas praias de Ilhéus, do Leme ao Pontal, em Itacoatiara, Paraná, Bertioga, Gamboa, Capão da Canoa e Jericoacoara. O mar, ave chamou pra sambar, se tem lua cheia, tem samba na areia do mar. O mar, ave chamou pra sambar, tem samba na areia do mar. Nessa onda que vai, nessa onda que eu vou, levantado meu astral, foi na beira do mar que o samba começou. Eu vou pelo litoral, nessa onda que vai, nessa onda que eu vou, levantado meu astral, foi na beira do mar que o samba começou. Eu vou pelo litoral, o mar, o mar me chamou pra sambar, se tem lua cheia, tem samba na areia do mar. O mar, me chamou pra sambar, tem samba na areia do mar. Olha essa no mar, o mar, me chamou pra sambar, se tem lua cheia, tem samba na areia do mar. O mar, hoje tem samba na vila e na praia do amor. Só vai de pegar fogo no fone no atuador. Praia do Farol da Barra, o povo na farra, na vibração. E francês, alemão e dentista. Sereia batendo na palma da mão. Vamos nessa pro mar! O mar me chamou pra sambar, tem samba na areia. O mar, olha essa no mar. O mar me chamou pra sambar, se tem lua cheia, tem samba na areia do mar. O mar me chamou pra sambar, tem samba na areia do mar. Enseguida regressamos em Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Punk Reyes Station. Para ir al terreno, pode só levar dinheiro. dia, deixando comigo a dor. A nossa cama está vazia, refletindo nosso amor. Mas você quer voltar, mas não lhe darei perdão. Vai me pedir, vai me implorar, sentindo a solidão. Lá, lá, lá, lá. Vai me pedir, vai me implorar, sentindo a solidão. Você partiu em busca de ilusão, feriu meu coração. rapaziada que segura o batuque o ano inteiro. Ô, sorte, meu compadre. Tamo juntos. E misturado pra sempre. Vou pra batucada, porque o samba me chamou. Nasci batucando na mão da parteira. Toco frigideira, cuí que é gogô, eu vou. Vou pra batucada, o samba já me chamou. Eu vou na levada de Lula Marçal, ele deu Carnegal e Geraldo Bongo. Eu vou pra batucada, me chamou. Nasci batucando na mão da parteira. Toco frigideira, cuí que é gogô, eu vou. Vou pra batucada, o samba já me chamou. Eu vou na levada de Luna Marçal, ele deu Carnegal e Geraldo Bongo. Meu primeiro presente já foi um pandeiro. Eu rezei no tambor de um mestre jongueiro. De tantos encantos, na força dos santos, pisei no terreiro. Corri madrugada por todas as quadras, em todos os cantos eu sou batuqueiro, eu vou. Vou pra batucada, o samba me chamou. Nasci batucando na mão da parteira, só com frigideira, cuica, gogô, eu vou. Vou pra batucada, o samba já me chamou. Eu vou na levada de Luna Marçal, Eliseu Carnegal e Geraldo Bongo. Hoje tem batucada em cada esquina. E onde tem batucada tem verso, tem rima. O samba domina, coloca pra cima, levanta a poeira. Ao som do repique, canta em emoção. Bate o coração da nação brasileira. Eu vou pra batucada, o samba me chamou. Nasci batucando na mão da parteira. Toco frigideira, cuica, eu vou pra batucada, o samba já me chamou. Eu vou na levada de Luna Marçal, ele deu Carnegal e Geraldo Bongo. Eu vou pra batucada. Deu minha hora, meu velho. A batucada tá boa, compadre. É mesmo? Vai embora agora não. Por causa de quê? Se liga que o compadre mandou um recado. E o papo é sempre reto. Pista tá quente, tá sinistro. Vai no sapato, tá certo. Meu compadre, a gente tem que respeitar a força que quebra o quebrando, que traz o encanto, cerca o mau olhar. Por favor, não vá agora, deixa a madrugada passar. Se lembra daquele amigo que falou contigo pra não abusar, e que quando chegar no terreiro só sai do samba quando clarear. É que os mistérios da vida tem que corrigir para desvendar. Cada um fazendo a sua parte, mais cedo ou mais tarde tudo vai mudar. Cada um fazendo a sua parte, mais cedo ou mais tarde tudo vai mudar. Olha o bem que eu quero pra mim, quero pra você também. Desejo paz e amor a todos que vão e que vêm. Sei que ninguém é perfeito, mas tendo respeito já começa bem. Sei que ninguém é perfeito, mas tendo respeito já começa bem. São José, o bem que eu quero pra mim, quero pra você também. Desejo paz e amor a todos que vão e que vêm. Sei que ninguém é perfeito, mas tendo respeito já começa bem. Sei que ninguém é perfeito, mas tendo respeito já começa bem. Meu compadre, a gente tem que respeitar a força que quebra o quebrando, que traz um encanto, cerca um mau olhar. Por favor, não vá agora, deixa a madrugada passar. Se lembra daquele amigo que falou contigo pra não abusar, e que quando chegar no terreiro só sai do samba quando clarear. É que os mistérios da vida tem que corrigir, é para desvendar. Cada um fazendo a sua parte, mais cedo ou mais tarde tudo vai mudar. Cada um fazendo a sua parte, mais cedo ou mais tarde tudo vai mudar. Olha o bem que eu quero pra mim, quero pra você também. Desejo paz e amor a todos que vão e que vêm. Sei que ninguém é perfeito, mas tendo respeito já começa bem. Sei que ninguém é perfeito, mas tendo respeito eu te olho bem. O bem que eu quero pra mim, quero pra você também. Desejo paz e amor a todos que vão e que vêm. Sei que ninguém é perfeito, mas tendo respeito já começa bem. Sei que ninguém é perfeito, mas tendo respeito já começa bem. Porque olho bem, o bem que eu quero pra mim, quero pra você também. Desejo paz e amor a todos que vão e que vêm. Sei que ninguém é perfeito, mas tendo respeito já começa bem. Sei que ninguém é perfeito, mas tendo respeito já começa bem. O bem bem que eu quero pra mim, quero pra você também. Desejo paz e amor a todos que vão e que vêm. Sei que ninguém é perfeito, mas tendo respeito já começa bem. Sei que ninguém é perfeito, mas tendo respeito já começa bem. Da favela, uau, uau, uau, uau. Na luxuosa academia. Mas a favela pro doutor é morada de malandro e não tem nenhum valor. Minha embaixada chegou, oh, deixa o meu povo passar. Meu povo pede licença pra na batucada desacatar. Na favela, para, pa, pa, para, pa, pa. Mas na favela tem doutores. Para, pa, pa. O professor se chama Bamba. Cirurgia na macumba, medicina lá é samba. Já não se ouve a batucada, uau, uau, uau, uau. A serenata não há mais. Bada, bada, bada, bada, bada. O violão desceu o morro e ficou pela cidade, onde o samba não se faz. Sambistas e compositores, presidente, diretores. Pra vila eu trago toda a minha inspiração. Quero acertar com o diretor de harmonia e as pastoras o tom da minha melodia. Mestres salas, ritmistas. Quero ver samba feito com animação. Eu quero ver as alas reunidas, baianas brilhando no carnaval. Eu quero ver a vila destemida fazendo evolução monumental. Boa noite. Boa noite, Vila Isabel. Quero brincar o carnaval da terra de Noel. Aguenta aí, mané. Vou mandar o primeiro samba enredo que eu fiz para o Niso de Vila Isabel, parceria com o Gemeu, em 1967. Carnaval de Ilusões. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Fantasia, fantasia. Deusa dos sonhos esteja presente nos devaneios de um inocente. Oh, soberana das fascinações, põe os seres do seu reino encantado desfilando para o povo deslumbrado num carnaval de ilusões. Larará. Doce pausa dos folguedos infantis, repousa uma bola e a bonequinha querida. No turbilhão do carrossel da alegre vida, Morfeu embala a criança tão feliz que num sonho encantador viaja ao mundo da fabulação. Terra da riqueza e do fulgor de tanta beleza e do esplendor. O terra. Pela fada ilusão se juntam lendárias figuras, personagens de leituras revividos na memória que ajusta ao imperfeito a perfeição dos conceitos de deleitosas histórias. Está diante o cortejo deslumbrante, tudo envolve ao despertar e ao mundo de verdade, sem saber da realidade, retorna o petis a cantar. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar meia volta, volta e meia vamos dar. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. A vila inovou na cadência da bateria, no colorido das fantasias e no enredo imaginário que era um sonho de criança. Os tradicionalistas não entenderam nada, meteram a boca na gente. Aí eu fiquei pé da vida e fiz um samba. Caramba! Fala, fala, fala tu. Não lhe dou bola porque eu sou bamba. Minha vila deslumbrou naquela manhã de carnaval. Todo o povo incentivou a ciranda, a cirandinha no desfile principal. Minha vila deslumbrou. A minha vila deslumbrou naquela manhã de carnaval. Todo o povo a comissão não viu cadência numa grande bateria, nem se comoveu com a beleza do desfile fantasia. Caramba, caramba, nem o Chico entendeu o enredo do meu samba. Mas este ano eu vou deixar cair. Não quero mais ficar com o quarto lugar. Rapaziada, vai se reunir e a minha vila vai descer pra clarear. Fala, fala, fala tu. Yo, yo.